Salvador, o 355-54, cruzando 090, passando o PUC. Autorizaria direto por aqui, Aracaju? Aguarde. Senhor, aguarde, senhor. Ingresso via Juliette por 09. Juliette 09, azul 420. Tango Juliette, decolado 43, controle 198. 098, boa. Nível 280 na saída MOM. MOM 280, mais Tango Juliette. 355-4, autorizado direto Aracaju. 355-4, trip direto da presente Aracaju, obrigado. Controle Salvador, Romeu Fox Lima, passou através do Pituaçu. Torre 118, decimal 612, Romeu Fox Lima. 1086, até daqui a pouco, meu comandante. Até. Cotejamento correto, chama como próprio puxo. Não, no previsão de decolagem aos 48. Dizia Pátio e Engenho Alfa, quando no ponto de vista era a torre em 118,5. O altímetro marca agora 1014. Tenha um bom voo e até a próxima. Quiser, não, comandante, acredito que termine ainda essa manhã. Obrigado. Rio 5973, codêmico equipe de sola, após a passagem do tráfego da total, autorizado push no parte 3. Gente, após a passagem total, autorizado push. Romeu Fox Lima tem pouso autorizado. Correção, reporte no solo do pátio 5, 130,8, não há tráfego a informar. Posta solo pátio 5, Romeu Fox Lima. 1245-2685, 35514. total autorizado, ingresso e decolagem, 140 com 8. Romeu Fox, ciente, solo 48, frequência livre. Controle Salvador, voo puro 922. Salvador, voo puro 922. Cruzando 190 para 150, sinta a informação Índia. Voo 922, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Altímetro 104. Voo 050 na chegada Mari, voo puro 04. Voo puro 922. Total 50, controle 19-8. Pode ser contato, controle 19-8. Muito obrigado, bom trabalho, senhor. Mantenha-me, escuta a guarda-copa. Dia total 9-9-1-1. Total 9-9-1-1, contato radar na decolagem. Suba nível 3-1-0 na saída Momo. Transição frota. Pode ser ler, ascensão 310 na Momo Frotti, total 9-1-1. 6225, autorizado a final do procedimento ILF X-Way, desça para 213, altímetro 1014, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento ILF X-Way, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado o canal 6225. 1922, reautorizado 3.000 pés, altímetro 104. Autorizado 3.000 pés, 104, voo 1922. 3, prossiga com os dados. Final 73, pronto, taxi, taxi 4 a bordo, alterna Salvador, 2h45, alterna. Prossegue via parte em Engenho Alto, no ponto de espera, 118.6. O altímetro marca agora 1014, tem um bom voo, 5973. Gente, via parte em Engenho Alto, 118.6, ponto de espera. Obrigado, bom dia. Bom dia, previsão de decolagem é o 55, ok? Trip 5345, autorizado por sistema ataque. 5345, vamos lá. Juliette, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, 126 85, Michael Juliette. Mike Eco Delta, cópia. Autorizado para Manati, 1000 pés, decola da 17 no Axé, após decolagem direita, 0125 é o transponder, 119.8 é o controle. Salvador, é o Rio 9641, Cidade, essa Manati, posição 8. Aqui é a Codelta, por gentileza confirme seu transponder e a frequência do controle, a mensagem vem intercortada. Atendimento correto, chama a torre 118.6, por gentileza. E o 9641 é o número 2 do sequenciamento, mantém a escuta agora. Aguardando o Netflix, o sequenciamento Rio 9641. Liga, Mike Eco Delta. Cione, Repórter Táxi. O Rio tá pronto? O Rio tá pronto. Autorizado. Autorizado. Ingresso a decolagem, uma centena com 10 nós. Em Alfa, no ponto de espera, a torre em 118.5. O altímetro marca agora 1014. Previsão de decolagem é o 5.8. Vocês viram na curva de divergência. 5.3.4.5, copiou. Na minha 225, estabilizou no localizador. 118, décima ao meia dúzia. 118,6, eu chamo a 6225. Não posso. Gol 1922, autorizado a final de conferimento elétrico suíte, dessa para 2 mil pés, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés, autorizado IRS-Cruy, reportará estabilizado no 922. Gol no 434, bom dia, sua identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. 050 Mare, 04. Rio Shanner 6225, uma milha para o STEL, foi LS, baixar travado. 6225, gente, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6225. Me escuta agora da cópia. Salvador, 35345. Tá pronto para decolar. O trip ciente, mantém a atmosfera. Acerto. 6225, pouso autorizado, pista 10, o vento 120.8. Leve pouso, pista 10, chané 6225. 5973, decolada 58, 198, bom voo. 198, obrigado. Salvador, bom dia, aqui o 5973, mantendo a proa. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba ao nível 310 na saída PUC, transição Caju. Turba Caju. O 9911 chama agora o Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Direito 219. Direito 219. Agora o senhor é o número 1, eu tenho uma aeronave da Cano 11 que já foi autorizado, assim que a mesma iniciar o táxi, eu autorizo o senhor, tá ok? Boa nada. Falou, bom dia, Cano 6225, livrou na foto do táxi. 6225, prossegue de Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01, é 6225. Cordial, bom dia, azul 4208, informação Índia, gentileza quando disponível 370 Recife. Azul 4208, está autorizado para Recife, nível 370, decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda. Aciona 5564 no transponder, 119.8 controle. Autorizado conforme, 370 Recife, decola da 10, PUC Aracaju, primeira curva esquerda, 5564, 1098. Protegimento correto, chama para o PUSH, quando pronto. Tomarei, muito obrigado. Papatango e Yankee Eco Tango. Autorizado para Lençóis, mil pés, decola da 17 no Axé, após decolagem direita, 5553 no transponder, 119.8 controle. Oito meia, por gentileza, aqui que tá. Ana Táxi 3179, 192 a bordo, Galeão, 4 horas de autonomia. 3179, vai prosseguir até através do meia dúzia. Pois não, estou autorizado a prosseguir via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1014. Registrado 1014 via Pátio, Índia e Alfa, 118.6 no ponto de espera 3179. 3345, decolado com curva direita da proa de Leda. 35345, contato radar na decolagem, suba ao nível 200 na saída da El, após Leda direto Ilhéus. Está presente direto Leda. Positivo, Leda e Léo, obrigado. 434, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, é ponto estabilizado. Autorizado X-Ray 2014, vou no 434. Confere. Salvador, 3663, tem sua informação, Índia, bom dia. 3663, bom dia, sua identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bonf. Ajuste de altímetro 10114. 4 mil Bonf, 10114, descendo aqui. E o 9641 autorizado por sistema controle de táxi. Muito bom, o TAM 3179 pode esperar até o 0 pronto. 3179 ali mantém. Rio 5973, chamando agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Direita 219, 1922. Autorizado, reporte quanto espera. Solo, Salvador, voo no 922. Voo no 922, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette no 922. Salvador, nosso bom dia, esse é o Ultra 63-1922. Chama a 6312, controle Salvador, sem identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare. Altímetro 1014. Ótimo, 050, terceiro da Mare. Identificou e o ajuste aqui está perto.

Índia e Alfa, e quando no ponto de espera 118,5. O altímetro marca agora 1014, tem um bom voo e até a próxima. Mike Serra Golf, bom dia, prossiga. Plano visual da cola da Almoçate. Pátio, por gentileza. Está autorizado para Siri e o país da cola da Almoçate no Axé. Após decolagem direita, aciona 0121 no transponder, 119,8 controle. A Patanga Yankee é Cotango, controle Salvador, mantém condições visuais, 1 no meu pé no corredor Axé, altímetro 1014, reforço, farol da barra. Eu peço, corredor Axé, 1014, farol da barra, é Cotango. Ajuste 1014. Externo, tem checado, agora 434. Excelente, aguardamos o calibre. Paulo Salvador, bom dia, Papatango, está no Manoel.